raízes do reggae. Programa de Mariana Meira. Um estilo musical desenvolvido na Jamaica no final da década de 1960. Este tipo particular de música é originário do ska e do rocksteady. Vamos contar um pouco da velha história do ritmo de jazz e saber como ele saiu de uma ilha de proporções medianas e ganhou tanta importância na cultura mundial. O reggae é visto aqui como uma forma musical que surgiu juntamente com a Jamaica independente, que completa este ano 40 anos de emancipação da Inglaterra. Por isso, vamos abordar neste programa as raízes do ritmo até às suas manifestações mais recentes. O local de origem do reggae é hoje a famosa Ilha Caribenha. Desde o século XVI até meados do século XX, ela foi submetida às políticas exploratórias do sistema colonial. A população nativa, composta pelos índios Arawak, chamada a Ilha de Chaimaca, Terra das Primaveras, e tal denominação foi a única herança que deles restou, transformada em Jamaica. O mento foi gerado pela fusão de estilos que são considerados parte da música folclórica da ilha. Esta forma musical utiliza uma grande variedade de instrumentos da família dos cordofones, dos aerofones e das percussões. Muitos destes instrumentos são artesanais. Ainda hoje existem bandas de mento na ilha. Uma delas é a Jolly Boys. O mento impulsionou a criação da indústria fonográfica. Mas com a mudança da população do interior para as grandes cidades, o mento não conseguiu manter o seu lugar entre os jamaicanos. Esta forma musical continua viva no reggae, em artistas como Eric Donaldson, The Starlights e os Maytones. The Starlight. Yes, sir. You have been brought here for maintenance of 5 children, guilty or not guilty. But you run your guard and speed up, so my name is Simpson, for the name is Twister. On Monday gone, I was in my bed. I hear a knocking come on me door. I take a look through the keyhole. I see a red symbol standing at the door. Take my time and I go outside. He and me a summons that I must come to court. I realize it's for picnic maintenance. Thursday gone, man, I went to court. The judge says, son, where is your court? I said, you run, I am standing in court. Don't you ever waste my time. I want to know where the judge is going to hear. I said, you run, see them over there. Me gone, don't have family, cool, no, cool. Cool me, me gone, don't have dead, dead. Man, be careful what to do, because the woman them dread out there. As you queen them, we take you to court, man, you know. Thank you. capital da Jamaica, o som que mais agradava no final dos anos 50 era o rhythm and blues americano, que reverberava nas ruas através dos sound systems, um simples giradiscos ligado a uma ou duas caixas de som, mas que tinha potência suficiente para colocar todos para dançar. As músicas eram gravadas nos então precários estúdios existentes e tentavam imitar o estilo americano. Isto mudou em 1961, com o lançamento de Oh Carolina, uma tentativa do produtor Prince Buster de misturar os sons dos rituais Rastafaris com o estilo vocal dos blues. O sucesso foi enorme e, pela primeira vez na Jamaica, os tambores afro-jamaicanos ganharam o seu lugar na rádio. Era o início de um movimento de revalorização da identidade cultural da ilha, que chegaria ao auge em agosto do ano seguinte, quando ela conseguiu oficialmente libertar-se da sua condição de colónia inglesa. Steve Barron designou o ska como uma declaração de independência musical jamaicana, um estilo que nasceu ligado ao período de grande entusiasmo e afirmação dos valores culturais autóctonos. Enquanto os discos de rhythm and blues ficavam cada vez mais difíceis de encontrar, a Jamaica fervilhava de talentos musicais. O novo ritmo começou a surgir espontaneamente e, apesar de muitos disputarem o título de pai do ska, este foi, na verdade, uma criação coletiva. O ska conquistou primeiro os guetos, onde nasceu, e logo a seguir seria aceite pelo povo em toda a ilha. Inspirado nas big bands americanas, o ska é imposto como um estilo tocado por grandes conjuntos musicais, com destaque para os instrumentos de sopro. Os Catalites eram a banda principal, cujo nome era uma homenagem aos satélites de comunicação que estavam a começar a interligar o planeta. Era a banda de estúdio mais solicitada de Kingston. O ska começou a perder força quando a banda Scatalites começou a desmantelar-se devido a um incidente relacionado com a morte da mulher de um dos artistas. Além disso, algumas características do contexto cultural jamaicano começaram a influenciar a evolução dos estilos musicais. Primeiro, o facto de ser um mercado pequeno, pobre e autocentrado, com pouca ou nenhuma participação no processo das empresas multinacionais de gravação. Segundo, o facto de não se gravarem álbuns inteiros, mas sim compactos de 7 polegadas, com uma ou duas faixas de cada lado. Assim, a divulgação das músicas era tão ágil que as faixas eram gravadas e misturadas durante a manhã, prensadas à tarde e tocadas à noite nos dance halls, que eram animadas pelos sound systems. Como os artistas ganhavam por faixas gravadas e sem receber direitos de autor dos pequenos editores locais, a produção era intensa. Existia uma enorme competição entre os diversos sound systems. Os seus donos estavam sempre à procura de novas sonoridades que poderiam chamar a atenção dos frequentadores dos dance halls. Por tudo isso, no verão de 1966, o ska seria substituído no gosto público da ilha por uma nova batida, o rocksteady. Now my court is in session, will you please stand? First, allow me to introduce myself. My name is Judge 100 Years. Some people call me Judge Dredd. Now I am from Ethiopia. Try hard, you rude boys, for shooting black people. In my court, on the guitar, cause I'm vexed, and I am the rude boy today. Who got this? Yes, sir. Rude boy Adolphus Jakes? Yes, sir. Rude boy Emmanuel Zachariah Zaki Pong? Yes, sir. George Robin Flea? Present. Adolphus James? Yes, sir. I see where you have been charged. 10 shoots with intent. 5 murder charge, 6 grab and flee charge. But you are not guilty. Hush up! Guilty or not guilty? Not guilty, sir. I don't care what they say, take 400 here, stand down. Emmanuel Zachariah Zakipam? Yes, sir. You've been charged 15 charge of shooting intent, 15 murder charge. And I heard that you was the one down there in Sutton Street, who tell the judge, good boys don't kill. Well, this is King Street, and my name is Judge Dredd, and I don't care. Now take 400 years. But then why are you going to say, you know, Your Honor, because... Hush up, what are you trying to do, shoot me too? No, Your Honor, but I didn't shoot you, man. Well, quiet. Not somebody, yes, sir. 400 more years for you. George, grab and flee. Yes, sir. Stop your crying, good boys don't cry, that's what I hear. I didn't read you no sir. I'm free, man, I don't give you a I don't hear, hush up. This is my court. You're charged for robbing school children. Robbery aggravation. Good man, I don't take send and see you, my son. Like, you shoot the man, you know. And you send him a bath, you know, if you just come and come try, you know, son. I take you send and see you, know, sir. Osho, order. A dad for slaves. Yes, sir. You rob school children. You boom the people's house. You shot black people. But you and I don't give a shit. Osho, just for talking, I no charge you for contempt. And that is a separate 100 years. I hereby sentence you to 400 years. I said, hush up. You are sentenced to 400 years and 500 lashes. I am going to set an example. I, rude boys, don't cry. When I was in Africa, I hear you were tough. I'm not guilty. For the turn, take him away. Hey Sticks, where are you going tonight? I'm going down by Garston. Garston's in town! Woo! rocksteady é o ritmo que dominou na Jamaica entre o ska e o aparecimento do reggae. Mais exatamente, entre o fim de 1966 até meados de 1968. Pode dizer-se que se trata do primeiro formato do reggae, tal como o conhecemos, identificando-se muito mais com o ritmo que tornaria a Jamaica famosa por todo o mundo. Upton Lewis foi o primeiro a pedir aos músicos para desacelerarem o ritmo do ska, de modo a que fosse possível encaixar a letra de uma canção. Nesta gravação histórica, resultaria no sucesso Take It Easy, o pianista Gladstone Anderson teria comentado que aquele era uma cadência mais regular e mais firme, batizando assim um novo ritmo. No final de 1966, outras canções apareceram, retomando o andamento Rhythm and Blues, tão popular na ilha nos anos 50 e aproveitando a batida persistente em que o ska se baseava, criando um som diferente de tudo o que havia sido ouvido antes e que seria a base para tudo o que se faria depois. A introdução das guitarras elétricas e dos baixos elétricos em meados dos anos 60 pode ser considerada como um evento fundamental que tornou possível esta mudança no cenário jamaicano. Estes permitiram que os músicos criassem linhas de baixo mais ágeis, que serviriam como base para o rocksteady e também para o reggae. Assim, os metais, saxofone, trombone, trompete, etc., que eram a base do ska, passaram para segundo plano, dando espaço para que outros instrumentos e a voz dos cantores sobressaíssem. Seja como for, o rocksteady caiu imediatamente nas boas graças dos novos frequentadores dos dance halls, um público mais jovem e ansioso por uma música que cantasse a vida urbana de uma Jamaica que se modernizava rapidamente. Os primeiros rocksteady tiveram como tema a vida dos Rude Boys, a juventude sem emprego, rapazes e raparigas que muitas vezes haviam acabado de chegar do interior e ficavam a andar pelas ruas das grandes cidades jamaicanas, praticando por vezes pequenos roubos, por vezes envolvendo-se em brigas e confusões pelos guetos. Prince Buster e a sua canção Judge Dredd condenava os Rude Boys, enquanto Bunny Wailer lamentava em Let Him Go que a sua energia fosse desperdiçada nas prisões. Mas logo as canções românticas e as que cantavam a vida cotidiana foram apresentadas como as mais identificadas com o rocksteady, embora os temas sociais e as mensagens rasta que dominariam o reggae nos anos 70 já começassem a aparecer. A concorrência entre os grupos nunca foi tão grande como naquele tempo. Houve uma explosão produtiva na ilha, já que o rocksteady usava menos instrumentalistas, o que facilitava as gravações. Cenas de grupos apareceram, e os mais importantes foram os Eptones, os Melodians e os Spergoons. Os dois últimos estavam ligados a Duke Reid, o produtor que conseguiu tomar, por breves momentos, a liderança do mercado musical jamaicano com a etiqueta e o estúdio de gravação Studio One. A sua empresa, a Treasure Isle, foi a responsável pela maioria dos sucessos do período. Outros produtores que fariam carreira na indústria musical jamaicana, como Joe Gibbs, Bunny Lee e Lee Perry, também iniciaram suas produções próprias durante aqueles anos loucos e iriam liderar a mudança do som que levaria ao reggae roots. Take a time, take a time. Take your time, no need to hurry. Take it easy, take it easy, take it easy. No need to hurry. No slipping, no sliding, no bumping, no boring. I want to ride into town. If you fall from the race, it's no disgrace. Just pick yourself from off the ground. Take your time, take your time, take your time. No need to hurry, no, no, no. Take it easy, take it easy, take it easy, take it easy. No need to hurry. for the road is rough. And don't you ever get stuck. Take your time, take it easy, take your time. No need to hurry on. Take a time, take a time. No need to worry. No slipping, no sliding, no bumping, no boring. I want a ride into town. If you fall from the race, it's no disgrace. Just pick yourself from off the ground. And take a time, take a time, take a time. No need to worry, no, no, no. Take it easy, take it easy, take it easy, take it easy. No need to worry, oh, oh. Take your time now, take your time, take your time, take your time. No need to worry. For the road. Thank you. Algumas das principais características associadas ao reggae começaram com o rocksteady. Musicalmente, as bases foram estabelecidas por instrumentalistas como Lynn Tate e LeRoy Sibbles, criando os ritmos, bases instrumentais que seriam continuamente reutilizados desde o roots até à atual era digital, iniciando uma prática que iria definir toda a música realizada posteriormente na ilha. Os temas que o reggae exploraria nas suas letras, como as mensagens de cunho social, as referências à Bíblia, os louvores a Jah, também se estabeleceram naquele período. Até mesmo as letras, que exploram o tema sexual, chamadas de slackness, tiveram a sua origem naquela época, em canções como Fetty Fetty, dos Eptones, ou na série de compactos Sensority, creditada a um certo Low D and the Low Bites, tema que dominaria os dance halls no final dos anos 80 e começo dos 90, repercutindo até hoje. Hoje, o rocksteady mantém-se vivo através de artistas identificados com aquele período, como Elton Ellis, Ken Booth e Eric Donaldson, que não se conseguiram adaptar às mudanças do ritmo. Como se isso não bastasse, algumas bandas novas, particularmente a chamada Third Wave do ska, como Epcat e Dr. Ringerding and the Seniors All Stars, vêm mantendo viva a chama de rocksteady, para a alegria dos que gostam deste ritmo vibrante e de todos os que apreciam a boa música. I say the things I really shouldn't say. It's fine time now. Fine time. If I do the things I really shouldn't do, it's full time swing. Full time. It isn't much I've done, but it's full time. Said it's right time. Said it's fine time. Come, still I keep on wasting my time. Swing my time. All I want to say is let me come the right time. Swing right time. It isn't much that I've asked for, it's high time. Say it's my time. Say it's right time. Cause I just can't stand this feeling. You know it's got me reeling. It keeps me going around all the time, time, all the time. You catch it, you off a real up and kick. Don't bother resist, there is no cure for that. It'll make your blood a bubble and a run your body hot. Fever, take it from Dr. Ring Ding. Fever, say Dr. Pay a medicine. Fever, now me I keep chanting the way me hold the microphone. yellow man and the boy with the cleaver. Big up Maccabee and the old crew from Mariwa. But really, take a virus going round it near reggae music. As soon you catch it, you will be real up and kick. Don't bother resist, there is no cure for that. It'll make your blood a bubble and run your body hot. Come follow the bass. When the rum does bass, I come the sound white pack up on a mass. In your hands I bust out rhythm while me flash me style. Fling down me best lyric like man fling a frisbee. Them start fi jiggle and wiggle and I move with them body. Yeah, when the rum does wanna come, me say them have to follow me. Come fever, take it from Dr. Ring Ding. Fever, say that I play medicine. Fever, now me I keep chanting the way me hold the microphone and keep the crowd skanking. Come down fever, say what a splendid thing. Fever, not just the rhythm that we fling. Fever, now me a chat and a sing. When you ask them who are king and shout, you're ready. Considerado por muitos como a era de ouro da música jamaicana, o período correspondente ao roots reggae marcou a diversificação e a expansão do ritmo de jazz para novas fronteiras musicais e geográficas. Hoje em dia, depois da popularização mundial do reggae, este termo passou a ser utilizado também para designar toda a produção musical da Jamaica nos últimos 40 anos. Contudo, o reggae, propriamente dito, foi batizado em 1968, com a canção Do The Reggae, de Toots Eberts e os My Tolls. Atualmente, esse período inicial do ritmo de jazz é chamado Roots Reggae, ou simplesmente Roots, embora hoje a maioria chame Roots a qualquer reggae que não seja baseado em ritmos eletrónicos. Esta classificação do estilo, como pertencente a uma época específica, ainda é mais aceite e usada nas principais fontes de informação sobre o tema. Existem muitas versões para a origem do nome reggae. A mais aceite é que este seria uma adaptação da palavra reggae, que indica uma roupa suja e rasgada ou a pessoa que a usa. O nome é uma indicação clara das origens do reggae, que nasceu nos barracões de zinco das favelas jamaicanas, num período de intensa experimentação musical, absorvendo as contribuições do ska e do rocksteady e canalizando tudo num novo género musical. Tudo isto aconteceu porque uma nova geração de músicos surgiu no final da década de 1960 e no início da de 1970. Vários artistas procuraram marcar presença, alterando a interpretação do ritmo. O que fizeram foi dar mais importância à bateria e à guitarra na mistura, elaborar linhas de baixo mais pulsantes e menos melódicas e cantar de forma mais áspera. Mais uma vez, a situação económica, social e cultural da ilha teve influência marcante, pois a principal mudança ocorreu nas letras, que manifestavam mais impaciência e menos inocência que as do rocksteady. As expectativas de uma vida melhor, alimentadas no calor da independência da Jamaica, 1962, não se estavam a concretizar. O êxodo rural intensificava-se, o desemprego aumentava e as condições de trabalho não melhoravam. os artistas tornavam-se porta-vozes da desilusão e da raiva do povo e influíam no direcionamento destes sentimentos. O movimento religioso, conhecido como Rastafari, também alcançou grande repercussão entre a população e entre os artistas de reggae. O forte comprometimento com a denúncia e com a transformação social, juntamente com a mensagem religiosa, tornaram-se os fundamentos do reggae. As primeiras canções que anunciaram a nova tendência foram clássicos como People Funny Boy, de Lee Perry, Nanny Goat, de Larry Marshall e No More Heartache, dos Belltones, que aceleravam um pouco a batida do rocksteady sem chegar ao andamento frenético do ska. Muitos artistas chegavam do campo e traziam para a cidade uma sensibilidade diferente, bem como uma carga cultural mais intensa. Alguns vinham de comunidades com forte influência da cultura rural que ainda ouviam bastante o mento, diretamente ligado à matriz africana. Ao mesmo tempo, estava em gestação, entre outros músicos e produtores, um novo estilo, mais cosmopolita, que iria fazer com que o reggae alcançasse finalmente o público fora da Jamaica. Até ao início dos anos 70, o ritmo de jah estava restrito à sua terra natal e às comunidades jamaicanas nas grandes cidades inglesas dos Estados Unidos e Canadá. Na mesma época em que o reggae nascia na Jamaica, os artistas exilados também começaram a produzir música, principalmente na Inglaterra. Esta conexão inglesa tornou-se uma ponte para o mercado internacional, que seria finalmente atingido com a ascensão do grupo conhecido como Bob Marley and the Wailers. Em 1971, depois de 7 anos de carreira na Jamaica e que sem conseguir mais do que o minimamente necessário para a sobrevivência, os Wailers juntaram algum dinheiro e fizeram apresentações pela Inglaterra, onde o seu trabalho era razoavelmente conhecido. Ficaram abandonados neste país, mas conseguiram salvar-se graças a um contacto com o anglo-jamaicano Chris Blackwell, dono da gravadora Island Records. Tal encontro iria mudar o reggae para sempre e abrir as portas para que o ritmo jamaicano chegasse a lugares que seus idealizadores nunca imaginariam. To help you out, but if you reach the top, everybody wants a lollipop. So say it to me now, now. I say it to me, children. When you're down and out, nobody tries to help you out. But if you reach the top, everybody wants a lollipop. So say it to me now, now. Ooh, I wanna hear you say it now. Ooh, like I said, a people funny for true. Even your own brother, he will covet you. When you're down and out, he wouldn't try to help you out. But if you reach the top, every day he wants a lollipop. So say to me now, now. People funny for true. I say it loud. When you're down and out, Nobody tries to help us. But if you reach the top, everybody wants a lollipop. So say it now, children. Be a good fun to get you. I wanna hear you say it now. Searching so long, just for you. Now that I've found.

in fear. See it all around. Na segunda metade dos anos 70, apareceram os Rockers. Estes tentaram responder à internacionalização do reggae, radicalizando a forma de tocar e os temas abordados nas letras, desacelerando o ritmo musical, aproximando-se do rocksteady e afiando ainda mais as palavras. Curiosamente, a maioria não esteve presente no filme Rockers, estreado em 1978. Este filme mostrou que a filosofia rasta estava no auge, fazendo com que muitos artistas se convertessem à causa. Inspirados por ela, grupos como Ras Michael and the Sons of Niggas e o Count Ossie faziam dos tambores Niabingi, tocados nas celebrações rasta, a base do seu som. O rastafarianismo também influenciou as letras de músicas de praticamente todos os artistas do Roots. Influenciou também as cores, vermelho, dourado e verde, e os seus símbolos, como o leão de Judá e a estrela de David. Os DJs também entraram em cena. Artistas como U-Roy e Big Youth ganharam estes nomes, porque falavam por cima das letras de música, como alguns disc jockeys das rádios. Sem ficarem presos aos temas clássicos das canções populares, agiam como comentaristas do cotidiano. Logo, alcançando grande popularidade e fazendo a transição inevitável para a gravação das suas próprias faixas. Esta foi a grande inovação que o reggae apresentou à música popular em termos de performance vocal, influenciando o aparecimento do rap alguns anos depois. a música jamaicana estava a ficar cada vez mais diversificada. Em cada esquina aparecia um estúdio novo e novos cantores, DJs e instrumentistas que queriam mostrar o seu trabalho. A década de 1970 foi a época de maior investimento externo na indústria musical jamaicana, fazendo com que esta se repercutisse ainda na cena mundial, tornando o reggae uma força inspiradora para a combalida música popular ocidental. Nesta época, o reggae começou a ser ouvido em discos de megagrupos de rock, como os Rolling Stones e Led Zeppelin, passando pelos iconoclastas do punk, como The Clash, Nina Hagen e The Slits, até aos artistas do chamado Terceiro Mundo, como Gilberto Gil no Brasil, Sony Okuzune na Nigéria e Alpha Blondy na Costa do Marfim. O falecimento de Bob Marley em maio de 1981 criou um retrocesso do reggae no mercado internacional. Muitos artistas foram dispensados pelas grandes produtoras e tiveram de continuar suas carreiras sob novas bases. Ao mesmo tempo em que o roots praticado na ilha radicalizava a sua proposta, tanto nas letras que pregavam a queda do sistema, como na química sonora dos dubs, novidades tecnológicas começavam a chegar, como os sintetizadores que podiam substituir uma banda inteira. A situação política na Jamaica estava a ficar cada vez mais tensa e os dois partidos rivais montaram milícias que levavam o país a um clima de guerra civil sempre que havia uma eleição. Em 1985, os primeiros reggae eletrónicos ganharam definitivamente a simpatia do público jamaicano, fazendo com que muitos artistas se adaptassem, abandonassem a música ou emigrassem da Jamaica. A partir de então, qualquer reggae que não usasse sintetizadores como base principal passou a ser conhecido como roots, colocando sob a mesma denominação tanto o reggae internacional quanto o roots original. Enquanto o reggae internacional continuava a manter-se em patamares mais modestos de venda, o estilo roots continuou no ostracismo durante o final da década de 1980 e o começo dos anos de 1990. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Man's emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Ha ha ha! ein Fisch im Wasser sein, im flaschengrünen tiefen See. Sie will mit Wasser sich besaufen und paar Blasen blubbern lassen. Was sie dann will, das ist mit Neptun schweigen und in Ruhe tun, was sie sonst nie tut, was sie sonst nicht kann und soll. Sie will ein Fisch im Wasser sein, im flaschengrünen tiefen See. Sie will mit Wasser sich besaufen und paar Blasen blubbern lassen. Was sie dann will, das ist mit Neptun schweigen und in Ruhe tun, was sie sonst nie tut, was sie sonst nicht kann und soll. Was nun macht Jens, was ist auf gut, Jens, was ist am Mut, der Uhr nicht, nun lege auf Schmutz, denn Jens ist ein Leben, was ist am Mut. Na sala gurbu sal batru, na fazı pis rasaf dem leviz, iz na fis ne rurd, na şaf ne ne az rasaf, şif ne leviz. Only the strong survive themselves. Weak heart dies in misery. Only the strong survive themselves. I don't wanna die in poverty. Dos dois estilos anteriormente citados, o roots reggae continua como sendo o preferido pela grande maioria dos fãs deste ritmo pelo mundo. Esta predileção foi reforçada pela onda de reedições que se seguiu à substituição dos discos de vinil pelos CDs e agora toma novo fôlego com o retorno de várias bandas. Muitos veem este período como o mais importante e influente da música jamaicana, um ponto de vista contra o qual pode parecer difícil argumentar. Talvez o reggae naquele tempo fosse mais bem trabalhado e elaborado do que o de hoje. No entanto, parece ser mais exato dizer que aquela era a música que melhor traduziu o seu lugar e época. Por isso, ela continua cativando admiradores em todo o mundo com uma força poucas vezes igualada. Tal força criou uma nova situação que desafia os limitados rótulos e classificações cronológicas que podemos criar para melhor explicar a música que amamos, enquanto ilumina o que pode ser o futuro do reggae. Isso porque, nos últimos anos, o reggae jamaicano experimenta um resgate dos valores e dos ritmos do roots. Os antigos rhythms estão a ser retomados com maior intensidade e uma nova geração apresenta o que pode ser chamado de modern roots. Este estilo traz a mensagem política e religiosa do reggae, dito tradicional, sem abdicar das facilidades tecnológicas, embora rejeitem usar instrumentistas reais nas suas músicas. A dificuldade que estes artistas talentosos enfrentam para ser aceitos fora da Jamaica sugere que pode estar a existir uma focagem excessiva no passado do reggae por parte do público e da imprensa. É algo que deve ser lamentado também por estar a impor uma fórmula de compor e de tocar o ritmo de jazz. Fórmula essa que vem sendo seguida em todo o mundo e uniformiza um género que se desenvolveu com um tom instigante, desafiador e revolucionário. Embora muitos utilizem a música local como um tempero para o reggae, este ainda está preso na estrutura tradicional que tem mais de 30 anos. O valor cultural, a força musical e a mensagem do roots reggae jamais serão esquecidos e representam hoje muito do que o ritmo de jazz pode oferecer ao mundo. Transformar tão bela manifestação num dogma cultural é negar a sua essência e enfraquecer o seu impacto nas gerações vindouras. Because it's your direction.